Vitor e Léo, o tempo não apaga, encerrando mais uma edição do Espaço Aberto de hoje, terça-feira. Eu também tô partindo, tô de volta amanhã com muito mais músicas pra você nesta mesma hora, neste mesmo canal. Super beijo, uma ótima terça pra todo mundo e até amanhã. Tchau! Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço Aberto. Espaço Aberto.